Controle Salvador, Azul 2782, ciente da informação, Bravo. Azul 2782, Controle Salvador, acione identificação, desta via chegada a Mário para o mesmo de voo 050, ajuste de altímetro no 096. Desce via para o 050, no 096, pode ser ideal, Azul 2782. Cuidado, sendo ideal. Azul 2782, quando possível, voa direto no TAP, Azul 2782. Exato, voa direto no TAP, Azul 2782. Voa direto no TAP, Azul 2782. Salvador, Oceania 63, tudo certo? Tudo no som. 219, Alberto. Salvador, Azul 4298, livrou. 4298, estou autorizado, Alfa direto, posição 09. Alfa Juliette, posição 09, 4292. São Salvador, Oceania 6310. Na 0, aguarda cópia. Gente da Brava, na sua escuta. Boa noite, 3295. Está bravo, por favor. 3895, aguarda a cópia. Guarda. 3305, cópia. Na escuta, prossiga. Autorizado, Recife, 350, decola pistão no 0, curva à direita. Perdão, curva à esquerda, na saída por Cajú, via Fisulu 17. Após outro, papá, Osta Tango Rovelosca, após prossegue direto, conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, Perão, no 20.8. Transponder 5455. Autorizado 350 para levantar pistão do zero, primeira curva esquerda, saída Fuca, Caju. Tinha um controle 120.8 e o transponder 5455 do Chané 6310. É 310, ponto de está correto, são pronto para o espectramento. Apareço com pronto, obrigado. Controle Azul 2782 para descida. Pesada descida para 3 mil pés, Azul 2782. 3 mil pés, 2782. Fala pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via o peso 1-0, Salvador. Controle Salvador, opera 1-20-8, transponder 5450. Centralizado, Guarulhos 340, pelo Brasil 190, Salvador. Decola da 190, primeira curva direita, cena da El, Leila, Mótima. Controle Salvador 208, Frasgoi 5450. 3895, atendimento correto, pronto, pushback, treinamento. Demorou. 3895. Controle Gol 1096. 1096, contato Radanada Colate, que vazia saída mão transição, próximo para o mês de voo 370. 370, autoriza para o de mão, 1096. Faz hoje um teste autorizado direto mão. Direto mão, 1096, 370. Boa noite, Torres. Então, 3305, uma milha para o Ilha Serra. 5, 91, 80 graus, 109, ciente, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, 3305. .305, solo 04, táxi à direita, 1219 no solo. Deixa a gente pousar, Tony, daqui a pouquinho a gente conversa. Torre Salvador, 3305, agora se controlado no solo, confirme sua última instrução. Ok, seu solo 04, direito 121 no solo. 211 no solo, 3305, táxi Alfa, Juliette, portão 5, autorizado táxi. Alfa, Juliette, portão 5, 3305. Posição Santa Alfa e mantém a posição antes da Juliette, que seu portão que é o 5 está ainda ocupado, aguarde em coordenação da infraero. Juliette, Alfa e Juliette, 305. Poderia agilizar um, na medida do possível, pushback, a aeronave da companhia está aguardando para ingressar no mesmo portão. Agora, vai ser agora, tá? 3305 na Alfa, na escuta. 3305 na Alfa, na escuta do solo. 3305 vai manter antes da Juliette, aguardando a aeronave da companhia e liberar o 05. Após que a mesma termine o pushback ingressando no pátio 3, livre ingressar portão 05. Ok, vamos aguardar na Alfa antes da Juliette, após a aeronave da companhia liberar o pátio 3, vai agora ingressar para 05, tá 3, 305. No 096, chama sempre a Recife, 2545, alterna 12685. 2545, 2685, no 096. Ingressando para o 05. Gente, fica atento à aeronave da TAM completando o pushback no 05. Quando possível ingressar, está livre. Gente, ingressando, Azul 2782, estabilizado no ILS 10. Passa a dona completa sinal 521 no 8095. 8095, azul 2782. Estou mantendo a posição 3305. Torre Salvador, azul 2782. Azul 2782. 2782, continue a aproximação e informe visual com o campo. Visual azul 2782, agora 9.9 milhas da Alpamã Eco, azul 2782. 2782, ciente, informe embaixada e travado, vento 200 graus, 11 nós. Azul 2782. Formamos a infraero. Vamos que após a viatura liberar o setor, está livre táxi até o parqueamento. Passagem 3815. Estamos com 3 horas e 40 de autonomia. Fernando Galeão, 1066 a bordo. 3815. Aguarde para início de táxi após a aeronave da companhia liberar o setor no 05. Autorizado até o ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 096, tá 3895. Boa data, 3895. É o 3305 de novo, ele apagou o Stoplex, ele continua a viatura de lá, ele dá uma falha de freio. Faça pra ele fazer a coisa certa, por favor, tenta ele, por gentileza. Afirmativo, o que ele pediu pra ele foi que ele saísse do setor, aguarde. Sim, não, eu tenho certeza que você falou isso daí. Mas está difícil com eles aí, então. Obrigado pela atenção. Azul 2782 passou externo, tem de pouso baixado, travado. 2782 pouso autorizado, pistão no zero, vento 200 graus, 12 nós, atento a pista molhada. E de pouso, ciente, azul 2782. 02 aguarde, o Xanem é 310. Grato, bom descanso. Pode iniciar o táxi da 3895? 3895. 3895, autorizando o táxi, certo ponto de espera, via Índia, chama a torre quando pronto, em 118 decimal 95, que é legal no 06. 3895, no 06. É 3105, não é escuso? Prossiga. Por gentileza, stand by no transponder. Vai. 782, solo 14, direito no 211, não? Direito no 211. Salvador, boa tarde, 3895. Passa um pouco de pera pronto. Pedro Nascimento, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 210 graus, 12 nós. Lenda, decolando 10, 38, 15. Atento ao sinalizador, posição prevista 5 Lima. Alfa, tudo parte 3, 5 Lima. Puxa, 63, 10, autorizado, puxa, chama táxi. Autorizado, puxa, estacionamento, chama táxi. No 5, decola aos 18, controle no 208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 3895 da Santa decolou, passando 2000 para 34. 9340 na via saída da El Vigilância, 3895. Sobe 340 na Delta, 3895. Autoriza a venda da presente para o 3895. Autorizado, 381. Quando ele é da 381? 54, Natal, 320. Direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10, 16, o sinal é 310. Aqui direita, ponto de espera, 1895. Uma boa noite, bom final de semana, até a próxima. Boa noite, 6313, voa pelo, desce para 4 mil pés, a gente me desce. Voa, desce pelo para 4 mil, confirma o ajuste. 10, 16, dúzia. 10, 16, 6313. que eu envio a direita para essa formação, são 3895. Confirme. 3895, mandando para 2195 para essa formação. Gente. Salvador, muito boa noite, eu chamo a 6310, próximo a ponto de espera da 10. Chamo a 6310, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 210 graus, 119. A linha decola, eu vou chamar 63, 10. Quatro 235, controle Salvador, para você. Contato para 10, o vento cruzado sul com 10 nós. É 310, decolou 23, controle no 208. 208, boa noite, Sérgio. Salvador, muito boa noite, 6310, Oxanar Financiário. Câmera 310, sobe com fome autorizado. Confessa. Salvador, Oxanar, 6310. Agora sim, 6310, sobe 350, voa Jambo. Jambo na proa, 350, obrigado. Salvador, Salvador, tá 3895. 3815, chama Recife, no 251, não alterna 3325. 251, Salvador, boa noite, o nome é 210, passando 210 para 110, da Alfa. Boa noite, Rio 9810, né, desce na chegada Bunf para 4 mil pés, ajuste medido. Para 4 mil pés, ajuste medido. Firmo. Base 235 na via Bonf, desce até o nível de voo 050. informação alfa, é o GNMA 224. Comandante 24, voa posição ITAP, desce até o 050. ITAP autorizado 050, confirma. Afirmo. Bem, chegando. Salvador, GNMA 310. É 310, cruza o 180, chama agora Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 12685-63-10. Boa noite. Xanamia 313, 2000 pés, autorizado DRS 1016. 3000 com 1016, 2000 com 1016, autorizado DRS. ILS Xanel 62, 6313. 6313 completa, chama Torre 118-95. 18-95. Obrigado, seja já. Oi, Salvador, do Xanel 62. 6313. Xanel 6313, Zalco Campo. Afirmativo. Pouso autorizado, pista 10, verso 200 graus 99, atento à pista molhada. E aí, 6313. Via Bonfi, ajuste 1016, 4000 pés. Rio, 9810, 2 mil pés autorizado, Elias. 2 mil pés autorizado, Elias, Rio, 9810. Olha pro Arduna da presente, Rio, 9810. Confirme. Está pro Arduna da presente, 9810. Autorizado. Duna. Azul 4235, 2 mil pés autorizado, ILS, com ajuste 1016. Chanamia 224, número 4 na aproximação, reduz velocidade 2309. Ok, reduzindo 2235, condições de voar Duna? Prefere manter a chegada, se possível. Positivo, mantém a chegada, 235. No 3, solo ao 39, libera a direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Meia 3, 6224, 2000 pés, 1017. Ok, descida autorizada 2000 pés, 1017, no ajuste 6224. Correu 9810, estabilizado na ILS, serviçando, questão 0. 9810, completa final, chama a torre 118-95. 118-95, correu 9810. Azul 4980, formação em curso Alfa, agora cobra para a saída Puca, Gemo, Caju. É, confirme a saída. Prepara a saída Puca, Gemo, Caju. Está molhada. 17, atualizado pouso, pressão 0, 9, 0. Continua 20, pronto, cobre. Super. Atualizado Recife, conforme rota plano de voo, nível 330. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda. Registro de saída Cuca, Gemo, Caju. Transponder 5466, controle em 1208. Trouxe o zero Recife, pista 10 por esquerda, Cuca, Gemo, Caju. 5466, transponder 208, pista ao controle, azul 4980. Protegimento correto, se porta pronto na posição 09. Recife na porta. V com sequenciamento, mantenha a presente proa, o limite magnético 090 de Sibra. Presente proa, recuperação, limitado a 090 de Sibra, confirma. É a proa, você recuperou para sequenciamento, o limite é a magnética 090 de Sibra. 090 de Sibra, azul 4235. É 224, autorizado ELS, reporta sinal estabilizado. Afirmativo, autorizado ELS, reporta estabilizado, 6224. O 6224, Silvana, pro 075, tem condições de estabilizar sinal? 075, só instante. Afirmativo, sem problema. É autorizado. Ok. Nove oito no zero, solo 44, libera a direita, solo 1211. 1211 e 98 no zero. 1170, Alfa. 1170, via chegada Mari, desce até o 050. Via chegada Mari. Taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 07. Alfa, Kilo, Pátio 3. Tempo já assume Duna 2000 pés, autorizado LS 17 lá. 4235, pode Duna. E o 5972, redução 210 mais. Redução 9622. Mas 224, sinal chama a torre, 11895. Ok, chama a torre agora 1895, graças. Torre Salvador, boa noite, Chané 6224, sinal fui LS. Chané 6224, ciente, informe que tem de pouso baixado e travado, atento à pista molhada, vento no 80 graus, 12 nós. Afirmativo, baixado e travado já no momento, trem de pouso, o Oceania 6224, ciente para cima, olhar. Ciente, livre pouso, 6224. Ok, livre pouso na 10-6224. Completo ILS. Afirmativo, ajuste 1017 agora. 4235-1017. Confirm, consign. Europa 084. Europa 084, send by for ATC clearance. Standing by, Europa 084. 72, desce para 2000 pés, 2017. No 4235 completa o sinal ILS e chama a torre agora 118.95. 118.95, boa noite, o 4235. Boa noite. O 5972 autorizado ILS, segue para 190, 6 milhas e meia. Autorizado. O 1170 voa ITAP. Após ITAP, está reautorizado 2000 pés, livre LS, ajuste 1017, gol 1170. Pode estar, meia-dois-dois-quatro, solo 50, libera direita, solo 211. Afirmativo, libera direita, solo 211, 6224. O 4235 baixou e travou? Afirmativo. Pouso autorizado, pista 1-0, vento no 70 graus, 1-3 nós, atenta a pista molhada. Sente, livre, pouso 1-0. 2-4. Europa 084, not yet, no any information. Torre Salvador, boa noite, o Rio Zimba 972. Final estabilizado em ILS 10. Rio 5972, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Autorização, Rio 5972. Na 3858, vai sim. Na 3858, o horário do plano é 0100. 0100? 0100. Afirma, Momo Frotti, nível 330, conforme rota. Rio 4980, autorizado, pois chama táxi. Paraná, táxi, 4980. 4235, solo ao 54, direita no 211. Gente, liberando direita no 211, nós estamos 4235. Dia 5972, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 80 graus no 4, não chegue o trem. Vem de pouso baixo travado, vem de pouso no 0, dia 5972. Dois, três, cinco, três, além das quatro,